do pecado me alcança, e a culpa em meu ser não se cansa. Lembro da graça que me redime. Teu amor, Senhor, é o que me define. Ó Senhor, escuta o meu clamor. Na sombra da cruz encontro o amor. Cordeiro Santo, em ti confiarei. Tua expiação a vida darei. Se eu tocar o imundo, em ti buscarei. Com lágrimas puras a ti eu chegarei. Teu sangue, Senhor, é a minha salvação. Na dor e na luta és minha oração. Ó Senhor, escuta o meu clamor. Na sombra da cruz encontro o amor. Cordeiro Santo, em ti confiarei. Tua expiação a vida darei. Carneiro puro a ti eu darei em teu altar. Meu coração entregarei. Ó Senhor, escuta o meu clamor. Na sombra da cruz encontro o amor. Cordeiro Santo, em ti confiarei. Tua expiação a vida darei. Sempre viverei.